Participe das nossas programações. Ligue 261-1900 ou escreva para Rua Luz 235, Caixa Postal 34, Lagoa da Prata. Rádio Tropical AM. A voz mais forte do Centro-Oeste de Minas. Neste Natal, a Eletrozima faz a alegria da criançada e garante a economia do papai. A comunicação é nossa. A programação é você quem faz. Tropical, a rádio do povo. Vamos lá então, já que encerramos aquele bloco de carnaval, a partir de agora a gente rodando sucessos internacionais, nacionais e também sertanejos que fazem e fizeram o ano de 91. Vamos lá, para começar o Cassiano oferecendo com muito amor e carinho, mandando um abraço e um beijo bem carinhoso para Cleonice. Daí, o sucesso do filme Top Gun, Hino de Top Gun.